noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite não temos convidado, mas temos sim o regresso dos nossos programas habituais, dos comentários do regresso, desculpem-me a repetição, do próprio futebol. Antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro Varela, começo por ti, uma boa noite e bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado, Mariana. Boa noite, João, e boa noite a todos os que nos vão ouvir hoje e nos próximos dias. É sempre um prazer. Hoje não temos convidados, acho que também já. Também, na verdade, não temos convidados hoje, mas já há convidados para programas futuros, porque o Castro não para. Mas é sempre bom também voltar a falar um pouco sobre a atualidade do Sporting. Ainda há aqui algumas coisas para falar nestes últimos dias. E sobre a ver-nos e a ouvir-nos, acima de tudo. Deixar só a nota aqui de que, como dizia o Varela e bem, o Castro já esteve à procura de mais convidados, já temos mais convidados combinados para vir aqui ao programa. João, boa noite e seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, e boa noite a todos que nos ouvem e vêm no Sporting 160. Sim, já temos mais, pelo menos o Marco Aurélio já está assegurado, portanto, será o próximo convidado, mas já estou a falar com outros e, portanto, E não em temos breve mais, vamos ter nos deixaram. sim, não temos mais, porque não nos Exatamente. deixaram e depois, Nos deixaram, porque nós já tínhamos mais. Mas é porque assim. senão nós também tínhamos que parar um bocadinho até para falarmos de alguns temas que são importantes, conforme tu referiste, e pronto. Hoje peço desculpa, estou assim com muita alergia, já tomei aqui dois antihistamínicos, hoje estou mesmo muito, está muito complicado, mas vou fazer aqui o máximo para. Estou um bocado mais mal disposto, portanto também pode ser em alguns temas, podem aproveitar-se disso. Vamos a isto. Deixar aqui a nota antes de avançarmos com o programa, a todos os nossos, deixar um obrigado, obviamente, a todos os nossos patronos, são neste momento 112 que contam, obviamente, com as manhãs do Castro. João, as manhãs do Castro têm sido um sucesso. Acho que sim, acho que as pessoas têm gostado, também é muito curto, portanto é fácil de ouvir e para verem logo as notícias que estão no próprio dia sobre o Sporting, algum comentário sobre outro assunto, e portanto gostam muito dos passarinhos, acho que gostam mais dos passarinhos do que mim, mas pronto, é E cá estaremos para ouvir os passarinhos todos os dias o que é. As pela manhãs manhã. são curtas quando não convidas as pessoas, quando não tens convidados, Sim, é porque verdade, é verdade. os análises com o Miguel Pontes, ainda recentemente, ou do Tiago, ou do Sérgio, têm sido. Sim, eu tenho outro programa que até é um bocado fora do âmbito do Sporting, mais futebol geral e sobre as consequências da pandemia, combinado com um grande convidado, pá, por indisponibilidade minha, de trabalho e do próprio convidado também. Ainda não conseguimos gravar, mas é um excelente convidado e vamos ter em breve no Sporting 160, no Patreon, vamos ter aí um grande convidado e um grande tema que é o impacto da Covid no futebol mundial. E exatamente por isso é que lá está, as manhãs do Castro continuam a ser uma companhia para todos os nossos ouvintes todas as manhãs e deixar aqui, obviamente, e redondo o obrigado a todos os nossos patronos. Se quiserem ser nossos patronos, basta então deslocarem-se a patreon.com/sporting160. Nós lá estaremos à vossa espera com conteúdos que muitas vezes não temos tempo para falar por aqui. Pedro, esta semana, o futebol voltou, o futebol dito Liga NOS, porque já existiam outras ligas que tinham voltado. Achas que, e antes de irmos propriamente ao jogo dito, achas que se notou que a paragem afetou muito fisicamente os jogadores? Mesmo, quer dizer, os jogadores melhores do que eu saberão, mas diria que sim, acho que é quase inevitável, porque o esquema de treino que normalmente um profissional de futebol ou destas modalidades está habituado a efetuar diariamente não foi, não tem sido feito da mesma forma por muitos exercícios que eles tenham feito em casa e obviamente não é a mesma coisa. Portanto, diria que de alguma forma, mesmo que não seja visível e que não acho que seja essa a razão do que vamos falar em relação a esse jogo do empate ou de não termos vencido, acho que não foi por aí que nós falhamos, mas diria que terá sempre algum impacto, quanto mais não seja pela carga, a percentagem de treino que se tinha em tempos normais e agora aquela que se teve durante esse período e que agora certamente vão recuperar aos poucos, mas diria que o impacto terá. terá sido sentido nos jogadores, não acho com isso que tenha sido essa a principal ou alguma, de, nem a principal, nem se calhar terá sido a razão para não termos conseguido, por exemplo, vencer, num jogo que estaria perfeitamente ao nosso alcance, portanto, mas terá um impacto no dia-a-dia, diria que sim. Obviamente, e face ao impacto físico, João, o Sporting, e pegando agora nas palavras do Pedro, teve, obviamente, algum impacto esta paragem. Mas dos três grandes, o Sporting, com o Vitória, foi o jogo que teve mais movimentos e também mais golos. Tu já falaste sobre isto também no Patreon. A pergunto-te se dos três grandes, se achas que foi o melhor jogo que poderíamos ter esperado. Em termos de emoção, foi de certeza, por causa dos golos, não é? Em termos de performance, apesar do Sporting ter conseguido marcar dois golos, a verdade também sofreu dois golos. O que se nota aqui um bocado nos jogos todos, dito já, primeiro, muitos erros de guarda-redes nesta jornada, o que a paragem terá afetado alguns guarda-redes. Pelo menos esses. Sim, pelo menos esse, portanto, muitos erros dos guarda-redes, portanto, recordar o golo do Famalicão diante do Porto, o golo que o Sporting sofreu e o golo que o Sporting marcou, o golo de ontem que o Rio Ave sofreu contra o Paços Ferreira, portanto, muitos erros dos guarda-redes, é uma posição que requer realmente aquela rotina e estar ali sempre a treinar, e portanto, treinar sozinho no guarda-redes penso que será até mais difícil. E, portanto, o que se passou é que, Mariana, em termos dos jogos globais, dos primeiros classificados, só o Famalicão venceu. Portanto, todos classificados, se eu não me engano, até o oitavo lugar, posso estar enganado, mas acho que só o Famalicão venceu. E a verdade é que o mais curioso da jornada, e falando assim, analisando a jornada por si só e não só o Sporting, a verdade é que o Porto, dos primeiros classificados, foi o único que perdeu e passou pelos pingos da chuva. Isto porquê? Porque houve depois o empate do Sporting, que foi muito comentado, até por causa do jogo em si, e depois houve a situação do Benfica, quer ter empatado, quer pelos problemas pós-jogo, e acabando então o Porto sendo o único que perdeu dos quatro primeiros, a verdade é que foi o menos falado, o que é muito curioso, portanto, os adeptos do Porto também tinham um fim de semana com eleições, e a verdade é que também ajudou bastante, se calhar, a ter umas eleições diferentes, porque caso o Benfica tivesse passado para a frente, se calhar os resultados tinham sido ligeiramente diferentes. E, portanto, nesta análise geral, o que se nota é que o fator casa foi diluído pela falta de público, portanto, notou-se bastante isto, o fator casa foi diluído pela falta de público, e, portanto, o futebol ficou um bocadinho mais equilibrado, a meu ver, o que fez com que dos primeiros realmente só ganhasse o Famalicão. Isto é assim uma análise geral à jornada. Em relação ao Sporting, ora bem, foi aquilo que eu comentei. Eu acho que a grande... O Pedro ainda não falou do jogo, certeza que vai querer falar um bocadinho mais do que eu, até porque eu já comentei muito o jogo, quer nas manhãs, depois quer a análise com o Miguel Pontes, a quem manda um abraço. A verdade é que o que se nota no Sporting é a falta de qualidade do plantel. Portanto, eu acho que o ponto decisivo aqui é que, sem o Bruno Fernandes, que por acaso hoje até é eleito o jogador médio ofensivo mais valioso, ao contrário que o Varandas, se calhar, disse em maio, 6 de maio, Varandas disse que nesta altura de Covid, se calhar, Bruno Fernandes só valia 30 milhões. A verdade é que hoje é nomeado pelo CIES e o Pedro postou essas fotografias, essas imagens, como um médio ofensivo. Não é credível a fonte, como eu já li hoje. Não é credível a fonte, mas nunca a verdade é. Claro. Nunca é credível. Não. E, portanto, tudo aquilo que foi dito que só valia 3 milhões nesta fase de Covid é completamente mentira. Portanto, tentar camuflar uma venda que não foi astronómica, apesar de ter sido uma venda relativa em termos de valor e, obviamente, importante, mas a verdade é que podia ter sido por muito mais. Portanto, não enganamos o Manchester United. O Manchester United jogou bem de olhos abertos e percebeu que estava ali um grande craque. E a verdade é que hoje é considerado o melhor médio ofensivo, ou o mais valioso médio ofensivo. E, portanto, isto para dizer que a qualidade do Sporting notou-se, principalmente no meio campo, Mariana. Como é que o Sporting, sem Bruno Fernandes e sem Wendel lesionado, apresenta uma batalha completamente fora de forma, completamente fora da dinâmica necessária, e depois, obviamente, apresenta o menino, o Matheus Nunes, que tem muito para crescer, que é muito bom jogador, cobriu muito bem em termos posicionais, atenção, cobriu muito bem em termos posicionais, não teve foi a intensidade e a agressividade necessária para aquele posto, e isso poderá ganhar com o tempo. teve um ano a rodar no Sub-23, quanto a mim mal, devia ter sido emprestado. E, portanto, o Sporting no meio campo foi aquilo que se viu. Quando o Ruben Amorim tentou mexer nesse meio campo, eu só vou falar do meio campo para deixar o Pedro depois brilhar a falar sobre isso. Eu brilhar? É uma vontade de falar do jogo, digo já. Oh, Pedro, repara bem, em relação ao meio campo, o Ruben Amorim tem que apostar no Miúdo e no Batalha, não é? E depois, quando tenta emendar, pôr alguma coisa, meteu o Dombiá e as coisas não correram bem, obviamente. Dombiá jogou, entrou muito mal, o Sporting até acho que perdeu a lucidez ali no meio campo. E como marcaram um gol contra nós logo a seguir a ele ter entrado. Só para deixar aqui a nota. É verdade, aquele é um gol estranho, só que acontece ao Sporting, está duas vezes a ganhar. Depois ainda fomos para cima do Guimarães, para cima, quando foi a expulsão, ainda reagimos. Camacho esteve aí com menos pressão a defender, porque o Guimarães estava com mais um, percebeu o que é que podia dar ofensivamente à equipa, que era o que o Ruben Amorim pretendia. Foi forte num contra um, cruzou muito bem e, por acaso, o Giovanni falhou ali o golo. Depois, no outro lance, decidiu muito mal Camacho, que é um dos aspectos fracos dele, é o poder de decisão, e em vez de passar a bola para o lado, tentou rematar e fazer o golo numa bela jogada individual, mas faltou isso. E, portanto, o Sporting, o que se depreende é que, e já falámos aqui, eu e o Pedro já fomos chamados quase de tudo, porque logo ao início da época falámos da falta de qualidade do plantel. Eu já nem vou falar disso, porque isso é. A fundo não é credível. Mas é verdade, eu não queria ter razão. Eu era daqueles assuntos que eu preferia que me dissessem, não, o Castro teve tudo mal analisado desde o início da época, mas a verdade é que se nota que o que é que se pode fazer com o meio campo daqueles e com uma equipa que falta realmente muita qualidade? Pode-se ter aqui a coragem de se lançar os jovens, foi o ponto positivo, quanto a mim, do Ruben Amorim. Castro, e já que estás a falar do meio campo, aproveito, desculpa interromper-te, aproveitando aqui a pergunta do Miguel Martins, como é que viram a dupla do meio campo? Já estás aqui a falar um pouco sobre isso, e se Wendel disponível, qual a dupla que ensaiavas para o embate com o Paços? Olha, eu vou que estás a falar aqui. Eu vou surpreender. Até porque acertaste quase no 11 quando falaste para o jogo do Vitória. E como eu não gosto de futebol, só gosto de setas, aproveito e pergunto-te isso. O que é que tu ensaiavas contra o Paços? Olha, eu vou-te ser sincero. Eu fazia uma coisa, uma dupla diferente do que vocês estão à espera. Eu punha Wendel e Matheus Nunes. E vocês vão perguntar, mas és maluco? O Matheus Nunes jogou assim tão bem, foi jovem... Pá, primeiro reiterar a confiança no Matheus Nunes, que acho que é importante. E depois podia ter outra dinâmica com bola, do que Bata está completamente fora de forma e de intensidade. E portanto, dar aqui... Mas tu achas que vai ser Wendel e Batalha? Não, quer dizer, se calhar sim vai ser Wendel e Batalha, mas eu queria que fosse Wendel e Matheus Nunes. Que é uma dupla mais dinâmica e uma dupla que soubesse ter mais a bola... E se soubesse cobrir melhor as posições, e acho que ali Matheus Nunes pode ser útil. Agora deixa-me perguntar-te, então porquê que achas que Ruben Amorim aposta no Batalha? Primeiro, Batalha tem outro estatuto dentro do balneário, não é? A ser um jogador internacional argentino, não tínhamos Wendel, e depois ele tensiona sempre que o 6 dele seja um jogador mais posicional, mais forte nos duelos e tudo. E entende-se de Batalha por causa disso. Jogando em casa, é que estamos aqui a falar que vamos jogar em casa, não é? Apesar de não ter público, jogando em casa. Não, vamos jogar num estádio vazio, agora chamar-lhe aqui de casa. Ah, ok, está bem, conhecemos bem a casa, as dimensões, coisa e tal, enfim. Eu usava Wendel e Matheus Nunes por causa de uma dinâmica que podia dar diferente ao Sporting, porque o Sporting joga em casa, joga para ganhar completamente, sem qualquer receio, não que não tenha jogado assim em Guimarães, mas o Sporting em Guimarães soube pressionar bem, mas também soube sair em contrapé, em contra-ataque, portanto, uma dinâmica um pouco diferente. O Guimarães tem uma dinâmica diferente do Paços Ferreira, mas vamos ter um jogo difícil, porque Pepa vai preparar a equipa, obviamente, para... mas isto é mais à frente no, na é que na essa coisa de dizer era. Jogamos em casa realmente é muito engraçada, porque dos jogos que eu vi estes últimos dias, na realidade vi o Sporting por completo, vi um pouco do Benfica, porque pá, não sei, estava a fazer qualquer coisa no computador e tinha a televisão ligada e vi qualquer coisa do Benfica, pá, 20 minutos, e vi um pouco do Porto, porque alguém disse, eu acho que nem vimos o Porto, que até estávamos a jogar Fórmula 1, se não estou enganado, João, correto? Sim. Que não foi domingo à noite, ou já nem sei, já não me recordo, mas estávamos... Não, foi quarta-feira à noite. Foi quarta-feira, estávamos a fazer corrida, exatamente. Exatamente, estávamos a fazer umas corridas de Fórmula 1, que é um dia habitual também para nós, e alguém disse, ainda está a perder, e quando acabou a corrida ainda fui ver mais um bocadinho, mas a verdade é que eu fiquei a pensar um pouco nisso depois nos jogos que vimos, e antes de ir aqui ao Guimarães, e depois há aqui uma pergunta do Pedro Geada que vou deixar aqui para o João responder, mas a verdade é que esta coisa de jogar em casa, parecendo que não, perde muito intensidade para a equipa que está em casa. Por exemplo, o caso do Benfica, Não sei se, obviamente, não quero estar a tirar mérito quem consegue impacto, mas fazia muita diferença ter ali 60 ou 70 mil pessoas a puxar, ou em Alvalade, quando precisamos, e embora em Alvalade as coisas às vezes nem sempre funcionassem tão bem, mas quando tudo puxa para o meu lado, funciona. Da mesma forma que os outros clubes não sentem tanta pressão vindo, porque os megafones não são a mesma coisa, mesmo estando ligado lá aos sons, que eu nem sei se estão ligados nos sons, porque há quem diga que depois aquilo é só para a transmissão, bem, enfim. Portanto, há aqui essa questão que me parece. Só trazer aqui um dado, por exemplo, na Bundesliga, o fator casa tem sido só de 20% em termos de vitória. Pois, e era de 80%. E é o normal, é óbvio que se pegarmos os jogos todos do campeonato, o fator casa terá sempre a sua influência. Agora, o que é interessante, para já, digo já que eu quando vi o jogo contra o Vitória, a mim meteu-me, deixou-me inconsolável e triste ver aquela imagem de um estádio que habitualmente está muito bem composto quando é nos seus jogos do seu clube, quando vão lá os grandes sempre cheio, vê-lo completamente vazio. Acho que até aí tirou alguma pressão ao Sporting, porque verdade seja dita, como um grande, um clube que não está a jogar muito bem e que regressava à competição. Além disso, devo dizer que gostei inicialmente daquela conferência de imprensa antes do pré-jogo do Ruben Amorim, fiquei até bastante, a certa altura, entusiasmei-me e fiquei assim, epá, mas ele é treinador, ele já deve ter visto a equipa, porque parecia uma conferência de imprensa sobre uma equipa que não é nossa, porque tu depois pensas assim, epá, mas depois nós não temos os jogadores para darem a continuidade, que é aquilo que nos falta, nós não temos equipa, não temos banco, não, temos uma falta de qualidade enorme. Temos um clube só. Sim, temos um clube, mas falta ali, não vou estar aqui a bater outra vez no seguinte, como se costuma dizer, o Castro já acabou por falar, nós dissemos isso durante o início, preocupa-me, sim, o planeamento para a segunda, para esta nova temporada, o que é que vai acontecer, porque verdade seja dita, Ruben Amorim pode tentar fazer todas as magias que quiser, se não tiver jogadores em condições, não, quer dizer, não podes ter jogadores 7 milhões e meio, de 50% do passe, falhar golos como aqueles. Pronto, aconteceu, vamos esperar que tenha sido deste retorno à competição. Fico contente, por outro lado, do Sporar, parece-me que temos ali um jogador mais tecnicista do que o Slimani. Ao nível do Slimani, não tão forte se calhar de cabeça, mas melhor noutro tipo de lances, muito interessante do ponto de vista do que pode trazer à equipa. Espero que o consigam servir bem. O primeiro golo servido magnificamente por Acuña, como eu disse na brincadeira, claro que não foi, acho que houve alguns que ainda não perceberam na altura quando eu pus isso, mas a verdade é que parece-me que ali há ali um jogador que tem faro de golo. Em relação a esse jogo, eu sem estar agora aqui a repetir o que o Castro diz, e o Castro já fez uma análise muito boa no Patreon, mas só dizer aqui mais duas ou três coisas. Eu também, Eduardo Quaresma, gostei, ali, gostei muito, há uma estatística do goal point muito interessante que tem a ver com a progressão em campo e com aquilo que toda a gente sentiu, pelo menos quando viu o jogador, que é o ir para sem medo, sem receio, com a bola para cima do adversário. Para um jovem de 18 ou 19 anos não é fácil, porque quem se estreia mesmo num palco vazio, mas não deixa de ser uma grande competição. E espero que o deixem crescer, e acho que é uma boa aposta sem dúvida. Aliás, foram duas boas apostas, embora com níveis de qualidade diferente em termos de jogo, mas foram duas boas apostas. E depois, fiquei, se tudo isso de Ruben Amorim até me tinha entusiasmado, a conferência, a forma como a equipa até, aparentemente, este 3-4-3, que o Castro, depois vou deixar aqui esta pergunta do Pedro Geada para o Castro, do 3-4-3, e a questão dos passos curtos, que depois até resultaram ali em algum problema num dos golos, mas pronto, a verdade é que depois, com o avançar do jogo, Ruben Amorim acaba por estar, por um lado, com as mãos atadas, porque não há qualidade para a equipa jogar melhor, mas depois nem esgota as substituições com possibilidades de jogadores no banco que poderiam trazer algo, e terminamos o jogo de uma forma completa. Mas eu já nem falo de Pedro Mendes, eu já disse aqui, eu não dou a minha opinião sobre o Pedro Mendes, porque sou uma pessoa que está, que não seria parcial na opinião sobre o Pedro Mendes, dada a relação que tenho de amizade por ele, e portanto eu deixo isso para o João, para os especialistas, para toda a gente, menos para mim, mas nem quer dizer que seja só ele. Estou a dizer é que tu tens possibilidade de esgotar as substituições, estás a precisar de fazer, faz as substituições, depois ali, enfim, o que fizeste não funcionou muito bem, e depois tens uma questão que terminas o jogo de uma forma que parecia que estávamos a ganhar, pá, por 3 ou 4-0, pá, aquele dois últimos minutos, de passos para um lado e para o outro, e não sei como é que não há ninguém num estádio vazio, em que um berro é o suficiente para dizer opá, vai acabar o jogo, cruza, manda a bola para a área, faz qualquer coisa, até porque os guarda-redes estavam a falhar bastante, como o João disse bem, e tem acontecido, enfim, não correu bem, e portanto depois regressamos à terra, e a terra foi que tivemos, acabamos por ter sorte, porque o Braga depois empata, sinceramente eu já disse aqui, empata, mas depois perde, que eu estava a pensar no jogo como ele ia acontecer, perdeu, e na verdade, quer dizer, isso, sabemos que o Sporting andará entre ali o terceiro e o quarto, eu acho que não vai fugir dali. A diferença é entre ir à Liga Europa numa fase mais avançada ou não, não deixa de ser um péssimo resultado esportivo, obviamente ficamos em quarto ainda é pior do que o terceiro, mas em termos práticos é horrível, é uma prestação horrível, na linha dos tais 17, dos últimos melhores 17 anos, como alguém dizia, que agora já não está lá no Sporting, mas, portanto, ainda faltam 9 jogos, e isso é que nos deixa aqui um bocadinho, há aqui 9 jogos, 2 deslocações, Porto e Dragão e Luz, ok, nós vamos lá ganhar, mas de qualquer forma são 2 jogos complicados, enfim, além de tudo isto, acho que o que tem deixado talvez mais apreensivo todos nós, ou pelo menos ficamos um pouco apreensivos, é como é que vai ser a próxima época e se os mesmos que cometeram erros, se vão manter os mesmos erros, se vão cometer os mesmos erros que até agora vimos de planeamento, tendo em conta que todas as dificuldades que nós vamos ter para a próxima temporada. Deixa-me só aproveitar, encadeando, Mariano, o Pedro já tinha feito aqui uma pergunta interessante, que era o que é que acharam do 3-4-3 que voltou a aparecer em Alvalade e aquela coisa dos passos escutos juntos à baliza. Deixo para o Castro, que ele é substituto aqui, Mariana, na pergunta, e o Castro é mais entendido, eu gosto mais de malhar noutros assuntos. Deixa-me essa para o Castro. Mandar um abraço ao Pedro Giado. Um grande abraço também. Esse abraço e beijinhos, isso é agenda, não é? Agenda bossa. É agenda, dizer, é agenda. Claro, obviamente. A Mariana não é agenda porque já escreve lá no Leonino, mas não, tu certo, já estás a fazer, não é, João? É pós-like. Não, eu acho que as pessoas têm que ter consciência de duas coisas. Primeiro, o Ruben Amorim vai jogar sempre assim. Portanto, as pessoas não pensem que o Ruben Amorim é a maneira dele treinar, é a maneira dele jogar, é como o Jorge Jesus. O Jorge Jesus joga em 4-4-2 e não prescinde disso. E, portanto, o Ruben Amorim, e bem, joga na sua filosofia de jogo, vai ser 3-4-3, e vai jogar com os passos curtos junto à baliza. É a construção a partir de trás, e isso não há volta a dar. Onde é que se nota que pode-se melhorar? Obviamente, tendo mais elementos de qualidade, vai haver menos erros, não é? Vai haver muita melhor ligação, e vai haver mais qualidade nos passos, que o Pedro já referiu, e falhamos muito em Guimarães, perdemos muitas bolas. Quantas vezes é que o Batalha perdeu a bola ali naquele meio campo, por exemplo, a tentar transportar a bola? E, portanto, vamos jogar sempre assim. Agora, obviamente que vai sempre existir algum erro, se tiveres maior qualidade, menos é o erro. No caso do Max, aquilo que eu posso dizer, e no golo já me perguntaram se realmente eu podia ter feito melhor, claro que podia ter feito melhor, quando a bola vai para o pé fraco dele, que é o pé esquerdo, e é pressionado, convém não arriscar tanto e colocar a bola longe com o pé esquerdo. Se não tiver pressionado, sair a jogar com o pé esquerdo. Se tiver pressionado e no pé mais fraco, obviamente que ali numa situação tem que bater a bola. Mas essa é a opinião. Agora, não, o Sporting não vai mudar. Isto é o Ruben Amorim. As pessoas não... O Ruben Amorim só muda uma coisa. E que aqui fique claro, o Pedro tocou nesse aspecto que foi nos últimos minutos. O Ruben Amorim só muda o 3-4-3, o 3 da frente... E ele no Braga fazia isso, quando era necessário, mudava para 1-2. Portanto, nós jogamos com 2-1, que são dois extremos que jogam por dentro e depois o avançado, que foi o Sporar, e quando ele às vezes precisa, e no Braga fazia disso, mudava de 2-1 para 1-2. Portanto, punha ali um jogador tipo 10 e depois punha dois avançados. Portanto, isso era a única coisa que o Ruben Amorim vai mudar no seu esquema, é o tridente ofensivo em termos de esquema. De resto, Pedro Giada habitua-te, porque vai ser sempre assim. Habituamos-nos todos, a verdade é essa. E meninos, para além do jogo com o Guimarães que já passou, vamos ter um jogo novamente esta sexta-feira. Sim. Às 9:15 da noite, aquele horário genial, de facto, contra o Paços de Ferreira em casa, em Alvalade. Pedro, faça aquilo que nós vimos, achas que... O que é que achas que vai acontecer na sexta-feira? Não te digo o que é que esperas que aconteça, porque isso já sabemos que sim, é, se é aquela a pergunta. Vitória, sim, claro, mas sempre o que a vitória. É que achas que vai acontecer? Olha, antes de ir ao jogo propriamente dito, espero que o Sporting, e já ouvi, já li umas coisas, que estará a preparar qualquer coisa para pelo menos pôr as bancadas de Alvalade com outro ar. Espero que façamos algo a esse nível, é importante, acho que... Eu tenho uma sugestão, Pedro, era meter as sapatilhas penduradas, já que tinha que entrar descalço, ponha-se as sapatilhas todas penduradas à volta do estádio. Não, acho que essa sugestão não vai passar, cima, não passa. Não vai passar, essa sugestão não parece que passe, mas podes enviar para lá. Mas, portanto, eu espero sinceramente que o Sporting faça qualquer coisa e que essa coisa seja interessante e que vá um pouco de acordo, como têm feito muitos clubes, e sentir, pelo menos tentar alguma proximidade que seriam os adeptos se estivessem lá, com os jogadores, que também, verdade seja dita, e nós já falamos, eu não sei onde é que falamos nisso, pois às vezes nós falamos às vezes no Instagram, outras vezes nos Patreons, já não sei, ou se até foi num texto que eu escrevi no meu blog, penso que foi no meu texto, que eu fico aqui com alguma dúvida se não poderíamos ter os estádios já com algum público presente, nomeadamente 1.000, 2.000, 3.000 pessoas sorteados, seja o que fosse, espalhados, enfim, mas isso levaria-nos aqui a outras questões. Pronto, isso é a primeira coisa que eu espero, que haja algum envolvimento de quem pensa o Sporting, de quem está à frente da estrutura do Sporting, mais concretamente esta área comercial, estádio, logística, seja aquilo que for, para trazer um colorido diferente, porque colorido nós já temos com as nossas cadeiras, mas um colorido diferente para o jogo de sexta-feira. O jogo de sexta-feira, 9:15, sabemos que há estes horários, o Sporting vai fazer alguns jogos às 9:15 e a esses horários. É um jogo que, repara, o Paço Ferreira foi vencer ao Rio Ave, e portanto o Paço Ferreira vem motivado, e penso que foi o treinador que ainda ontem disse, o Paço Ferreira, que ganhou os 3 dos últimos 4 jogos. Portanto, é uma equipa que está motivada, que jogou bem, que jogou contra uma equipa que não é propriamente... Onde nós, por exemplo, antes da pandemia, que foi o jogo onde tivemos os 3 juntos, não foi? Corrijam-me. Exatamente. Estamos um em Vila de Contes, foi o último jogo antes da pandemia. É verdade. E tivemos os 3 juntos, exatamente. E, portanto, nós tivemos alguma dificuldade até nesse jogo. O Paço Ferreira ontem foi lá a ganhar com um golo, um dos golos é genial, é um excelente golo, e portanto vamos ter dificuldades, e o que eu espero sinceramente é que Ruben Amorim, como treinador que nos custou 10 milhões, que tem obviamente um peso, eu não vou dizer um peso excessivo, tem o peso que tem, peso esse que é muito, não é um excessivo no sentido, eu não posso ainda dizer, que nós podemos achar que é excessivo à compra dele, vamos ver depois os resultados, o que é que isso, se é muito ou não excessivo, o que é que nos vai trazer, mas a verdade é que tem ali sobre os ombros um peso diferente do habitual, como treinador mais caro, ainda me lembro quando 6 milhões por ano era caro pelo Jorge Jesus, desta vez temos um treinador que nos custou logo de arranque 10 milhões, e portanto tem esse peso, e o que é que esse peso traz? Traz que esperamos que tenha aprendido com os erros, mesmo tendo dificuldades na equipa e no plantel e nas lacunas que tem, que tenha capacidade suficiente para colocar em campo uma equipa que vença este jogo. Eu acho que o Sporting, e o Castro falou há bocado que o Famalicão tinha sido das poucas equipas a vencer, das que estão no topo, a verdade é que nós estamos ali num limbo que tão depressa nos pode deixar estar no terceiro, quarto lugar, não é? Porque estamos ali, nós estamos neste momento a 3 pontos do Braga, só temos vantagem direta com o Guimarães neste momento, ou com o Vitória Sport Clube, e um deslize nosso, e deslizes é o que nós mais temos tido este ano, um deslize nosso pode-nos colocar rapidamente ali o quinto lugar à perna, eventualmente o sexto, dependendo de como essas equipas estiverem a jogar. E, portanto, nós ainda temos 9 jogos, dos quais 2, como eu disse há pouco, Guimarães e Porto. Portanto, é bom que, rapidamente, se o jogo de sábado passado... Foi sábado? Foi sábado, sábado, sim. Quinta passada, era um jogo que devíamos ter ganho, não ganhamos, devíamos e era um jogo para ganharmos, acabamos por perder ali 2 pontos, temos obrigatoriamente que ganhar o próximo jogo, sob pena de começar a ter ali, outra vez, nos nossos calcanhares, ou ali a morder-nos, outros clubes, do qual não queríamos neste momento... quer dizer, pai, eu não quero que esta seja a nova normalidade. Já me chega a nova normalidade de ter que andar de máscara, ter que ter todos os cuidados de distanciamento social que tenho e tudo isso. Não queria que a minha nova normalidade enquanto adepto Sporting fosse agora estar aqui a discutir Braga, Famalicão, com todo o respeito que os clubes me merecem, Braga, Famalicão, Rio Ave, Vitória, Sport Clube. Epá, não foi por isso que eu não é isso que eu idealizo para o clube do meu coração e para o clube grande como o Sporting, e portanto espero perfeitamente que Ruben Amorim coloque a equipa a jogar como deve ser e que ganhamos e conquistemos os 3 pontos. Não é só parecer grande, é ser grande é também. Exatamente. João, no último jogo com o Passe, era isso que eu estava aqui a confirmar, nós ganhamos por 2-1, estava a confirmar quem tinha marcado os golos. Um gol do Luís Filipe, um gol do Bruno Fernandes. Ganhámos num jogo aflito, porque nós também estivemos lá, Pedro, e basicamente, o que é que... Exatamente. Se achas que com todas estas mudanças, quer no plantel do Sporting, quer também no Passos, se o que é que o Passos pode vir a dificultar ao Sporting? Vai dificultar, de certeza. Vai dificultar da mesma forma que fez ontem ao Rio Ave. Percebeu muito bem como é que o Rio Ave joga. O Pepa não é burro nenhum a treinar, digo já, e nota-se que encaixa bem a equipa dele e sabe explorar os pontos fracos dos adversários. Portanto, o que eu espero do Sporting é que existam movimentações necessárias para desconfigurar a defesa paciense, sobretudo, porque eles vão, sobretudo à Cunha, e neste caso Camacho, que eu acho que vai voltar a ser aposta, possam dar um apoio mais efetivo e ofensivo à equipa, que não deram tanto neste jogo. Reparar em Guimarães, poucas vezes tivemos um apoio mais ofensivo de Acuña e de Camacho. E, portanto, a única maneira de fazer com que a defesa do Passos sinta bastante dificuldades é realmente no adiantamento desses jogadores e no poder ofensivo que esses jogadores vão ter. Agora, jogando em casa, por isso é que eu acho que a dinâmica do meio campo vai ser muito, muito interessante. Vai ser crucial. Mas Camacho e Acuña têm que dar uma preponderância ofensiva bastante superior ao que deram no jogo para nós criarmos equilíbrios e disposicionar a defesa paciência. Caso contrário, vai ser um jogo difícil, isso não tenho a menor dúvida. Já estamos à espera. Obviamente, com um gol cedo, abre-se sempre a perspectiva da equipa contrária ter que reagir e abrir um bocadinho mais. E, portanto, vamos ver. Mas, é sobretudo isso, é a criação das rotinas, principalmente o que faltou em Guimarães, acho que é a maior preponderância ofensiva da Acuña e de Camacho. Acho que isso vai ser o ponto-chave também do jogo. E pergunto... Oh, Mariana... Só para terminar, Pedro. Sim, eu depois... Pergunto-te o que é que faltou a Vieto para conseguir notar-se e fazer-se notar. Epá, a Vieto... Epá, como é que eu vou dizer isto sem ofender? Epá, o que faltou a Vieto? O que faltou a Vieto é a capacidade de finalização que tem faltado em muitos jogos. É que o Vieto realmente apareceu ali bem, mas naquelas oportunidades todas, uma tem que marcar. Não pode falhar tanto o golo. E acho que é um jogador, pelo seu valor, o que custou, não é? 7 milhões e meio por 15, 50% do passe, tem que ser um jogador com uma capacidade de finalização que não tem e que não tem vida a demonstrar. E, portanto, obviamente, é aquilo que eu digo. Falta qualidade, porque se tivesse a qualidade, bastava um gol de Vieto para o jogo ter sido totalmente diferente. E já fizeram aqui a questão se Vieto joga aí naquela posição. Eu acho que eu prefiro o Vieto a jogar numa situação invertida, portanto 1-2, e ele jogar lá na frente junto ao ponta-lança e pode jogar 9,5, é a posição preferida para Vieto. Mas há falta de qualidade e de elementos nesta equipa, está a jogar ali, mas pronto, o que é que se deve dizer? Pronto, é com aquilo que temos, é aquilo que o Ruben Amorim tem que trabalhar, mas agora falta realmente essa capacidade finalizadora ao Sporting e falta extremos de qualidade ao Sporting, extremos que saibam assim jogar. Ainda ontem vimos um, que por muito que as pessoas digam, ai, não é titular em Rio Ave, vai, não joga nada, mas olha, se ele estivesse no banco do Sporting e entrasse aos 65 minutos, se calhar fazia a diferença naquela posição, e esse jogador é o Gelson Sandala. Ontem entrou, faz um golo e faz uma assistência para golo, que não deu golo por falha do avançado Rio Ave, mas a verdade é que Dalla mexe muito bem e cabia ali como uma luva, mesmo que só jogasse 20 minutos ou 30 minutos por jogo. E é isso que nos falta. Faltam jogadores também, e espero que deem. Já agora, vou aqui só 2 minutos. O que mais me chateia é que é preciso dar ao Ruben Amorim 2 coisas. Primeiro, dar o poder de decidir que jogadores contratar e depois dar-lhe o poder de ser ele a escolher os jogadores mediante o seu estilo de jogo. Não adianta existir aqui interferências da direção, como existiu agora com os antigos treinadores, e falo, por exemplo, de Silas, em que tinha que jogar... Tinha que jogar José Iboladinho, não é? E, portanto, certo. Aquilo que nós temos que pedir é que Ruben Amorim tenha força e poder junto ao seu staff para colocar as suas ideias. E um dos aspectos que eu gostei mais foi Matheus Oliveira ter sido convocado, que foi claramente uma mensagem de Ruben Amorim para a direção a dizer que quem manda ali no futebol tem que ser ele. E, portanto, chamar alguém que estava hostilizado pela direção, encostado. E, portanto, Ruben Amorim tem que ter esse poder, tem que ter esses corrones, percebes, Mariana? Tem que ter esses corrones de chamar a ele a responsabilidade do futebol e não deixar que os outros interfiram na sua área. E, portanto, quer nas contratações, quer na escolha de jogadores dentro já do plantel, tem que ser Ruben Amorim e o seu staff a escolher. Se assim for, a responsabilidade depois podemos pedir toda a Ruben Amorim. Escolheste o jogador, escolheste os jogadores que querias para o teu estilo de jogo e, portanto, no final fazemos as contas. Agora, se dão os jogadores a Ruben Amorim, ou se vão dar os jogadores a Ruben Amorim, experientes ou não experientes, eu não quero saber da experiência, como vê nos jornais, eu quero saber da qualidade. Se derem os jogadores de qualidade para jogarem nesse sistema de Ruben Amorim e os jogadores tiveram o aval de Ruben Amorim ou foram escolhidos por ele, tudo bem. Se não derem, vamos andar aqui, podemos ter o Ruben Amorim, o Guardiola, o Mourinho, quem quisermos. Pode vir o melhor de todos, sempre. O melhor de todos. Se não derem realmente esse poder, esse empowerment ao treinador e ao seu staff para escolher quem querem, isto não vai ser daqui. Pronto, basicamente era isso. Portanto, isto é muito importante para as pessoas percebam que às vezes são estes detalhes que fazem com que o treinador vingue ou não vingue. E às vezes não a qualidade do treinador. Exatamente. Pedro, pegando aqui precisamente nos detalhes, mas ias tu dizer alguma coisa primeiro? Só uma coisa que me esqueci de dizer em relação ainda do jogo do Vitória, que o Sporting tinha estreado aquela plataforma, e há pouco esqueci de dizer, não anotei aqui, e só dizer aqui uma coisa para o chat do YouTube, sim, estão aqui a perguntar se há aqui um idiota. Há sim um idiota que foi bloqueado por 5 minutos, que é o tempo que me permite a plataforma bloquear. Quando as pessoas são mal educadas, nós bloqueamos. Por norma, é muito difícil nós bloquearmos alguém nos comentários, podem dizer o que quiserem. Epá, quando entra na lógica do insulto, quer dizer, não podemos permitir, acho que nem faz sentido nenhum, claro. Especialmente porque chamar o João Castro de Lampião, epá, é de um assunto da pior espécie, é de não ter a noção absolutamente nenhuma, não, mas pronto, depois não leste, depois estão aqui nos comentários, eu como tenho os comentários de toda a gente, pá, e portanto, enfim, fica aqui porque estavam aqui a perguntar. Agora, só para dizer que... em relação ao último jogo, que o Sporting testou a plataforma Alvalade em casa, e eu tinha dito, mais uma vez, penso que terá sido no Twitter, na altura, quando foi o documento estratégico, eu diria que disse que o Sporting, aquela questão do Digital Lab e aquela coisa que se está a apresentar, eu acho que o Sporting é pela via mais fácil e mais simples de implementar as coisas, e menos custosa em termos financeiros, e por isso... iriam optar por uma espécie de landing pages para algumas ações específicas. Foi um pouco o que aconteceu com o Alvalade em casa e eu, sem querer entrar, não acho que nem é o programa, nem é a questão de estar aqui agora a criticar essa ação ou não, acho que continuamos com vistas curtas que são vistas curtas que já vêm há muitos anos no Sporting, portanto esta coisa das vistas curtas, porque agora parece que sempre criticamos, agora criticavas e não a criticavas há 2 anos, ou há 3, ou há 4, parece que vamos ter aqui um livrinho para anotar. Nós vamos aqui para a temporada 240 e vamos continuar a fazer o mesmo. Um programa 500 e há de aparecer alguém a dizer que não criticamos o não sei o quê, e portanto, isto para dizer que uma das questões nesse documento, para mim, era essencialmente olhar para o digital de outra forma, mas eu já disse isto várias vezes, não há dinheiro no Sporting, metam isso na cabeça, e o dinheiro, quando se diz o dinheiro, não há dinheiro para isto. Há dinheiro para outras coisas, bem ou mal gastas, mas há. Para isto não tem havido. Enfim, foi, soube a pouco. Percebo a parceria, percebo até o parceiro até falou, percebo a lógica de jogar ali com uma espécie de cross-selling, loja verde e não sei o que mais, percebo isso tudo, percebo a lógica de win-wins, aquelas pequenas vitórias que o André Bernardo, pronto, começa a ter por uma plataforma. Agora, o que me chateia a mim é, obviamente, a um longo prazo, e aí a estratégia do Sporting em termos digital... parece-me que continua com vistas curtas. E, portanto, era só isso para dizer em relação ao jogo do Vitória, que acabei por não dizer. Na altura tinha sido anunciado que o Sporting ia lançar essa nova plataforma e acabou por se confirmar mais ou menos aquilo que nós esperávamos. E digo já, em abono da verdade, gostaria muito mais, e já o disse há muito tempo, não sei há quanto, tem nada a ver com direções ou não. Por exemplo, uma das plataformas que já tivemos aqui como nosso convidado é a Goalpoint. Eu gosto muito da forma como estatisticamente olham para os dados e como os tratam, por exemplo, que não tem nada a ver com futebol, recentemente fizeram um post incrível, muito bem feito, sobre o LeBron e o Michael Jordan, por exemplo, analisado de um ponto de vista de estatística, quem era o melhor, ou em que é que se destacava, e as coisas estavam ali muito interessantes, com vários dados estatísticos bastante bem trabalhados, e eu gostaria, porque eu acho que os sportinguistas querem isso. O que é que aconteceu com esta plataforma? Pelo menos falou-se, houve sportinguistas que começaram logo a dizer, podíamos, porque é que isto não está em telemóvel, porque quer dizer, hoje tudo. Toda a gente quer telemóvel, é impensável, nem toda a gente está com dois ou três ecrãs a ver jogos de futebol como eu e como alguns de nós que gostam de fazer essas coisas. A maior parte das pessoas está a ver numa televisão, mesmo que seja por streams piratas ou não piratas, tem às vezes o telemóvel ali à mão ou um tablet e gosta de ir fazendo umas coisas, e portanto o segundo ecrã móvel faz todo o sentido. E portanto, fiquei ligeiramente decepcionado, embora perceba porque é que isso está a acontecer, e isto daria-nos depois para estudar. Não vou falar sobre o momento estratégico. Olha, por exemplo, o Rodrigo Roquete, que apareceu ainda agora aqui nos comentários, chegou a fazer um programa com vários convidados de diferentes óticas sobre isso. O Espartano ainda recentemente fez uns textos no blog deles, no site, sobre o design, e agora fizeram no podcast há dois programas atrás, ou qualquer coisa, sobre também o website. Há muita gente, obviamente, que gosta e que está, e que gostaria de estar empenhada, se calhar, em ajudar, porque na prática isto não são aquelas críticas de quem está aqui a deitar abaixo, são aquelas críticas de quem quer o melhor pelo clube. E, portanto, fica só essa nota em relação a esse jogo que eu tinha esquecido há pouco de dizer. E tanta coisa há para dizer sobre as redes sociais e sobre a aplicação, que estamos todos à espera, sabe-se lá, há quanto tempo? A verdade é essa. Pedro, ia-te eu perguntar se, e só para terminar a questão dos jogos do Sporting, se com dois jogos já notas uma equipa coesa, ou seja, uma equipa capaz de responder aos pedidos do Amorim. A equipa atual? Sim. Não. Eu acho que o João há bocado tocou num ponto importante, quer dizer, o Amorim vai jogar com o que tem, como é óbvio, isto é uma verdade lá para a lista, não há, vai jogar com o que tem, certamente tentará fazer o melhor que tem. Agora, para já, isto é mais um ano zero no Sporting, portanto vamos para o quinto. Quantos treinadores já é este? É o Kaiser, Silas, Peseiro, Lionel Pontes, bem, já nem vou contar com o Lionel Pontes, portanto, Peseiro, Kaiser, Silas e Ruben Amorim. Portanto, vamos para o quarto ano zero, em três anos ou dois anos, e qualquer coisa. Agora, Silas estávamos dificilmente... Estávamos menos quatro, é assim. Sim, estávamos, exatamente, deve ser isso. Estávamos menos quatro, menos três. É óbvio que Silas, Amorim não vai, não tem ali... Eu, sinceramente, o que eu gostava que fizesse, o que eu gostava era que apostasse nos jovens de formação, até ao final, que lhes desse oportunidades e que isso fizesse parte de um plano de médio e longo prazo, que fosse mesmo aplicado ao Sporting, não sei se com esta direção é possível ou não, que passasse de direção para direção, que fosse uma coisa completamente estratégica, que fosse uma coisa assumida perante os sócios, em que nós iríamos mesmo apostar do ponto de vista sério, estruturado, na formação, que íamos apostar, que iríamos ter aqui um projeto a médio e longo prazo para atingir determinados resultados que seriam fixados e que nós poderíamos avaliá-los, até nós recuperarmos algum do poder financeiro necessário para combater Porto e Benfica, já não digo noutras instâncias onde eles são mais fortes, que o Fortes, onde jogam fora do campo, e portanto, e aí era o que eu gostava. O que eu gostava era mesmo isso, era que fosse possível uma aposta nessa formação. Acho que ele vai fazer isso, já fez ali um pouco com a entrada do Eduardo Quaresma e com o Matheus Nunes. Vamos ver o que é que vai fazer nos próximos jogos, e é isso que eu espero, porque dificilmente ele não tem muito mais o que é que faltou no último jogo? Foi o Wendel, e portanto é o Wendel que ele vai ter no próximo jogo, e é o máximo que ele terá para as suas opções. Obviamente tentará jogar melhor, tentará os seus métodos, os treinos nós não assistimos, obviamente terá os seus métodos de treino, e é isso que terá. Eu acho que mesmo com a equipa que nós temos, temos capacidade para fazer melhor, à vista de todos. Acho que nós tivemos jogos péssimos este ano, que jogamos muitíssimo mal, e portanto há aqui capacidade. Sim, exatamente. E, por exemplo, há capacidade para fazer mais, melhor, e portanto eu acho que é isso que ele irá procurar, mas daria uma oportunidade muito clara à formação, também para que nós percebêssemos. Porque, porque é a velha história, não nos chega a dizer que a formação, nós somos a melhor, formamos Ronaldos e não sei o quê, não sei o que mais, se depois não há tantas oportunidades assim e não somos capazes de dar essas oportunidades aos jogadores, para eles efetivamente, não é dizer, ah, ele jogou 200 minutos numa temporada e teve oportunidades, não, temos que dar, repara, quantos minutos teve o Rezé, quantos minutos teve o Bolasi, quantos minutos tiveram outros jogadores que não têm qualidade, o Eduardo, que não tem, não digo que é tão mau, mas que não tem sido um jogador que se calhar esperaríamos que fosse, e portanto que alguns jogadores que nós sabemos que têm qualidade na formação, mas que gostaríamos de ver dar o próximo passo, efetivamente vai ser essa oportunidade. E voltamos sempre à questão também da idade. O Eduardo Quaresma, com os seus 18 ou 19 anos, ainda não tive 18, fez uma exibição bastante interessante, muito positiva, de um jogador com 18 anos, que irá cometer certamente erros, vai ter jogos que lhe vão correr muitíssimo mal, mas a verdade é que são estes momentos, são estes minutos que são absolutamente fundamentais. E estamos numa fase do campeonato, num clube em que neste momento não há nada para lutar, não há nenhuma competição, nós não lutamos absolutamente por nada, nem as modalidades temos para... Para largar aqui a cabeça um bocadinho do futebol, e para desanuviar, exatamente, e portanto o foco, na minha ótica, deveria de ser obviamente em apostar nesses jovens, perceber, porque, e já falamos disto várias vezes, o próximo ano é um ano atípico, diferente, de preparação completamente fora de qualquer contexto do que já vivemos até hoje. Já vivemos contextos de dificuldades financeiras, de orçamentos reduzidos, já mostramos que é possível jogar com orçamentos reduzidos e jogar bem. A equipa do Leonardo Jardim teve um orçamento que até se suspeitava na altura que era mais baixo que até o do Braga, ou andava ali ela por ela, e tivemos bons jogos, apesar de ser uma equipa curta para o título. E portanto acho que com este contexto do Covid e tudo aquilo que, da incerteza que vamos ter na próxima temporada, de quantas pessoas podem ir ao estádio, como é que vamos ter a nível de recuperação financeira, sabemos perfeitamente que o segundo semestre do ano 2020 vai ser um semestre onde grande parte dos negócios vão, ou muita, não sei, eu não consigo aqui quantificar a percentagem, mas onde os negócios vão sentir, onde vamos perceber efetivamente onde é que está aqui a perda de poder de compra dos consumidores, e isso irá afetar com certeza também o poder de compra dos adeptos leoninos, e portanto terão que ser feitas outras ações para recuperar uma parte financeira importante. Eu acho que é completamente necessário apostar e dar tempo aos jovens que possam, obviamente, dizer algo e perceber se passam para o ano a seguir, porque é disso que se trata, perceber quem é que vai acompanhar o Ruben Amorim, porque obviamente Ruben Amorim, verdade também seja dito, eu espero sinceramente que o Ruben Amorim cumpra o seu contrato, se possível, estendo ao seu contrato, se nós atingirmos os objetivos que quer, exatamente, desde que seja por objetivos que foram atingidos, e portanto, agora está lá como treinador, eu não, sinceramente não espero e não tenciono que o Sporting ande sempre a trocar de treinador, como também já o disse, não tenciono que ande sempre a trocar de direção, as direções devem trocar-se de tempo em tempo, dentro daquilo que são as eleições, e portanto não há muito, temos que preparar a próxima temporada dessa forma, no meu entendimento. Ó Pedro, só dois pontos muito rápidos, que é primeiro dar tempo aos jovens, mas proteger contratualmente esses jovens antes de ser lançado, não cometer o erro de ser lançado e desprotegidos contratualmente, portanto é um aspecto importante. E segundo aspecto importante, aproveitar este tempo com Covid a nosso favor. Se há menos poder de compra, se há menos poder financeiro, uma das coisas que temos que ser, que tem que ser feita, é um scouting sustentável e saber ir buscar dois ou três jogadores que sejam importantes para a equipa, e se não estiveram de braços cruzados ou simplesmente em teletrabalho a jogar joguinhos, o scouting teve tempo suficiente para analisar os jogadores necessários, porque tivemos mais tempo e, portanto, tem mais tempo para preparar a época. Podemos não ir buscar os jogadores porque não temos capacidade financeira, mas para o scouting sustentado temos mais que tempo porque tivemos 3 meses com o futebol parado. E o que é que se fez nestes 3 meses? Querem saber? Vamos saber agora no mercado. Quando abrir o mercado e vier os primeiros jogadores, nós vamos saber exatamente o que foi feito estes 3 meses. Ou foi feito algo, ou não foi feito nada. E se não foi feito nada, temos que pedir explicações porque é que tivemos 3 meses onde podíamos colocar um alvo, ter alvos necessários para certas posições e se calhar não vamos ter. Portanto, isso é que se tem que explicar aos sócios, se isso acontecer, da mesma forma como, por exemplo, hoje vi as notícias que o Quaresma foi convidado para ser consultor. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas, quer dizer, se vai sair, vai sair. Não se tem que arranjar ali paninhos quentes só para as pessoas não darem entrevistas. Portanto, e é necessário assumir as coisas e vamos ver, é conforme disse, a prova dos 9, e é o meu medo, é o meu grande receio, é que esse final, esse mercado, este tempo não tenha sido aproveitado para nós termos os alvos necessários e sustentáveis que podíamos ter, porque tivemos 3 meses para preparar, e isso vai-se ver agora no final da época, quando abrir o mercado. Esse é que é o meu... Engraçado, tu estás a dizer isso de preparar, nós já falamos aqui várias vezes, ainda esta semana estava a ler um artigo bastante interessante dos gestores da Fortune 500, que é as maiores empresas, a lista das maiores 500 empresas nos Estados Unidos, mediante um índice que é constituído pela Fortune, e grande parte deles focava, as pessoas que estavam à frente, numa questão que era aproveitarem este tempo em que as pessoas estavam com outra carga em termos de tempo. É evidente que há situações em que as pessoas foram trabalhar normalmente, mas houve outras empresas em que este tempo foi absolutamente fundamental e crucial para preparar já estratégias para o segundo semestre, como há pouco eu dizia. E isso é aquilo que eu sinceramente espero que tenha sido feito, mas que não seja feito pela rama, nem seja feito com a pressa de mostrar, como fizeram aquele documento estratégico, que é muito pouquinho e soube a pouco. Portanto, esse é que é o maior receio. Muitas pessoas colocam aqui nos comentários e noutros sítios, nos tweets e em todo o lado, que é ok, mas já não chega desta direção. Quer dizer, há muitos entendimentos, obviamente, e esse é um problema que afeta, que nos afeta a nossa forma de pensar, obviamente, que é, mas até agora o que é que eles têm mostrado? Pois, não têm mostrado nada, mas houve quem votasse deles, não votassem, para a próxima, claro. quando votarem, assim, ninguém vai votar. Estavam aqui a falar, aqui nos comentários estou a ver, do scouting. O Sporting tem scouting, porque o Sporting tem lá pessoas pagas para isso, o Sporting tem scouting. Se utiliza bem ou mal é outra história. Ou se não utiliza, ponto final. Agora, a questão aqui, e numa estratégia de mercado de scouting, ou tens uma estratégia de scouting e de mercado, ou fazes parte de uma estratégia de alguém. O que me parece é que atualmente o Sporting faz parte da estratégia de alguém. E esse alguém, obviamente, parece o Jorge Mendes, por todas as notícias que saem, por todos os jogadores. Portanto, o Sporting tem duas hipóteses, ou realmente traçam uma estratégia e vão atrás dela, ou fazem parte da estratégia de alguém. Neste momento, eu acho que fazem parte da estratégia de alguém. Provem-me o contrário agora no mercado. Mas também só depende de nós sermos maestros dessa... Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa que o João disse, que é importante, que eu já há uns anos aqui, não sei se já foi aqui, parecendo que não, nós já vamos fazer em dezembro 4 anos aqui de Sporting 160, portanto é bem provável que já o tenha dito aqui, e portanto quando digo há uns anos, se calhar já foi para há 2 anos, ou há 3, e o Sporting 160 já existia, a verdade, e nós estamos a 7 programas de chegar ao programa 200, a verdade é que em relação àquilo de Jorge Mendes, eu já uma vez disse, se calhar na altura já não me recordo qual foi a reação, a verdade é que qualquer direção que está no Sporting pode querer trabalhar com Jorge Mendes, e é um caminho perfeitamente possível. Tem é que, e repara, o Benfica, com outras coisas mais, gosta de trabalhar com ele, para o bem e para o mal, e portanto esse é um caminho que é, aquilo que o João diz, para mim é importante, porque muitas vezes dizer-se que, mas o clube é de Jorge Mendes, parece que estamos contra. Não estamos contra, é uma forma de se ver o trabalho que se quer para uma direção. Eu, por exemplo, preferia não trabalhar com o Jorge Mendes, ou pelo menos, não quer dizer que haja negócios que não tenham que ser feitos por ele, até porque não estamos a falar propriamente de um agente qualquer. Estamos a falar de um agente a sério que tem uma cota de mercado. Agora, eu preferia que o Sporting não tivesse relações, preferia. Do ponto de vista olhamos sempre para aquela questão, preferes um Sporting sem ganhar, ser campeão, sem nunca ter apitos dourados, nem e-mails, nem essas coisas todas. Onde é que a gente assina? Pronto, sou um bocado ingênuo. Essa é uma discussão que nós temos muitas vezes, e o João até está em alguns grupos do WhatsApp comigo, onde nós já tivemos várias vezes essa discussão. E, portanto, eu prefiro ser assim, prefiro poder dormir e descansar todas as semanas. Se calhar não me leva a lado nenhum. Olha, paciência, pelo menos durmo bem. Descansado é como quem diz, porque nós depois de um jogo nunca. Sim, descansado, sim. Sim, descansado no sentido. Descansado no sentido de consciência. Consciência tranquila, não é? Exatamente. Sim, exatamente. Porque para dormir sem ser de consciência tranquila, já tenho a minha agenda de bancada 2020 e já não me deixa dormir. Aquilo que eu estava a referir em relação aos Jorge Mendes, obviamente que há jogadores que são dos Jorge Mendes, portanto tens que renovar o contrato, tens que negociar com ele. Agora, claro. É limitar a ação, se não queres. Mas é um caminho, João, as pessoas podem dizer assim, mas é um caminho, as pessoas podem dizer, eu não quero esse caminho, eu acho que ele é isto, é aquilo outro, e que está metido em esquemas de offshores e não sei o que mais, e papapá, mas é um caminho, as pessoas podem querer esse caminho. Agora, as pessoas sabiam, quando votaram em Varandas, sabiam perfeitamente que esse ia ser um dos caminhos. Podia ter trazido resultados, podia, mas não trouxe, Ricardo Araújo Pereira, podia, mas não trouxe, aquela coisa do aborto. Há vários tipos de carrossel, carrosséis de nível A, nível B e nível C. Claro, nós não estamos, acho que não estamos nisso, mas eu por isso é que eu digo, essa questão do Mendes, há quem gosta, há quem não dramatize, há quem não acha que nós aumentamos a percentagem de valor de juros e de comissões e que estamos a pagar, de comissões a agentes são caminhos que as pessoas pretendem. Agora, não digam é que, por se dizer que não se prefere esse determinado caminho, que está-se a ser contra este ou contra outro. É a mesma coisa, diria a mesma coisa se fosse o Bruno Carvalho, o Soares Franco, sei lá quem, o Roquete, que até deu uma entrevista esta semana, há muito tempo que já não lia nada sobre o José Roquete, mas pronto, mas foi por a causa era boa, enfim, mas ele depois, o resto perde-se lá pelo meio, enfim. Era os 100 anos de Alvalade. É o que a casa gasta. A gente já sabe o que a casa gasta. Meninos, estamos quase a terminar e já vamos quase com uma hora de programa. João, fala-se... ficar aqui. Eu, por mim, ficava aqui com vocês a falar do futebol ou do Sporting a noite inteira. Mas não é possível que o YouTube e o Facebook não nos deixam. João, uma das notícias esta semana foi precisamente a ideia de que a UEFA tinha decidido que a final da Liga dos Campeões fosse então aqui em Lisboa. O que é que te parece? Achas que é possível para já? E se sim, já tendo existido a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, não existindo adeptos, se é possível vê-la acontecer em Alvalade? É para o lado que eu durmo melhor, digo-te já. É um tema que para casa. Ser em Lisboa, para ti está longe. Não é por ser em Lisboa, acho que nesta fase da vida e no Porto. No Porto vamos ter a final da Supertaça Europeia, não se esqueçam. Sim. É como diz, há interesses, há dinheiro, certeza que há contratos publicitários, pode ser bom para a cidade, não sei. Os jogos vão ser à porta fechada, em princípio. Portanto, o estádio de Alvalade para a meia-final também, não é? Para uma meia-final, o Estádio da Luz para a outra meia-final e a final para o Estádio da Luz. É o que eu te digo, é uma ação, obviamente, do Estado português, se calhar estavam ali, e da Federação Portuguesa de Futebol, tentar trazer isso para Portugal, mas é o que eu te digo, nesta altura o que me preocupa mais é o Sporting, e o que me preocupa é o Sporting não ser apurado para a Liga dos Campeões, basicamente. Depois os outros lá estarem, seja em Lisboa, no Porto, em Barcelos, onde eles quiserem. Eu vejo o jogo, mas não me diz praticamente nada, apesar de ser bom para Portugal, ter sempre as finais. Não sei com que contrapartidas, obviamente, isso pode ser uma preocupação se estamos a dar aqui alguma contrapartida. O que me interessa, Mariana, é que o Sporting fosse uma presença assídua na Liga dos Campeões. Isso é que eu gostava. Isso para mim é que era algo que podíamos estar aqui a falar a noite toda dos jogos da Champions. Agora, os outros virem jogar a final ou a meia-final ao Alvalade, ok, é giro e coisa e tal, mas pronto. Não, é muito engraçado saber que foi aqui, mas... É engraçado, espetacular para a cidade, acredito, para, para todas as pessoas, que possam ir para Portugal em si, para a Federação, para tudo, mas a verdade é que o que me interessa é que o nosso Sporting estivesse lá na Liga dos Campeões todos os anos, ali no grupo, ouvir a música, estádios cheios, prémios, nós a crescer, e pelo caminho vai ser difícil, nesta altura está a ser muito complicado regressarmos à Liga dos Campeões, e por isso não é essa pequena alegria ali que alguns adeptos já viram no Twitter comentar, ter ali um jogo da meia-final da Liga dos Campeões. Eu quero um jogo da meia-final da Liga dos Campeões com o Sporting, ali com o Max a entrar, com o braçadeiro capitão, ali o Max. Agora, sinhar não custa, sinhar não café, nem paga imposto. Ainda não paga imposto. Agora, os outros subirem ao relevado e estarem lá à Liga dos Campeões, é o que eu digo, é giro, mas não me tira o sonho. É giro, mas nem te tira nem te dá. Ainda por cima, porta fechada, quer dizer, nem há possibilidade de ver. Se uma pessoa pudesse ir ver, se fossem condições normais, obviamente seria um grande jogo, eventualmente até comprar um bilhete, ir a Lisboa ver uma possibilidade dessas, se bilhetes fossem a um preço interessante. Ah, pá, isso até gostaria. Agora, à porta fechada, torna logo a coisa um bocadinho. Eu a mim meto-me uma aflição. Eu não tenho visto futebol praticamente nenhum, como disse há bocado, vi o Sporting, um bocadinho do Porto e do Benfica, de resto não tenho, vi no outro dia talvez um bocadinho do Dortmund, penso eu, vi também, assim, às vezes passo por lá, mas aquilo é tão... É uma coisa... Faltam as pessoas. Faltam, quer dizer, estas coisas do futebol, quer dizer... Quem não percebe, e isto nem é uma opinião, é um facto, futebol sem adeptos não existe, não, é impensável, quer dizer, o futebol existe por causa do apoio massificado que os adeptos e da ligação que os adeptos foram tendo aos clubes, à importância que tem, quer dizer, a importância que o futebol tem na vida das pessoas, quer dizer, há sempre aquelas brincadeiras, tu no, trocas de mulher, trocas de namorada, trocas de carro, trocas de tudo e mais alguma coisa, a única coisa que não trocas, normalmente as pessoas dizem não trocas de clube, não é? Não trocas os seus filhos também, que é para quem tem filhos, obviamente, mas é o sentimento que tu tens para já de posse em relação ao clube, não é? Por isso é que nós todos gostamos de dar as nossas opiniões, gostamos de estar ali antes dos jogos, porque, quer dizer, vamos repetir, mas o ato de ir ao futebol não é só, obviamente, o jogo, é tudo, todo o ritual que diferentes pessoas têm, seja o facto de uns vão porque gostam de ir ver uma modalidade e depois vão ao jogo, outros que gostam de estar nas relotes a comer as bifanas e a ver cerveja e não sei o que mais e depois vão ao coisa, outros que vão ao norte como nós muitas vezes, pá, e no outro dia pensava o ritual, aliás pensava sobre isto e ia dizer aqui uma coisa que já me ia esquecer, que é o ritual de nós aqui no norte, as pessoas dizem, ah, vocês no norte têm aqui os jogos, é muito giro, quando têm muitos jogos no norte, pá, mas o ir ver um jogo aqui no Norte, eu já disse isto várias vezes quando estamos com pessoas, amigos, eu ver um jogo a Passos Ferreira, por exemplo, um jogo às 8 da noite, significa estar fora de casa pelo menos entre 6, 7, 8 horas, dependendo. Para já, se levo eu o carro, se levar eu o carro, todos que vão comigo já sabem que vão cedo. É logo uma coisa, o João já sabe, eu sou um dos gajos que se for preciso acabo de almoçar e estou aí logo. Se for preciso até vou de véspera para estar lá. Esse é o coisa. Depois há outros que têm possibilidades mais tarde, depende de cada pessoa, mas todo esse ritual, a ida no carro, estás no carro a discutir o jogo, a falar, não sei o quê, depois chegas lá, encontras este, encontras a colota, encontras um amigo de Lisboa, outro do Algarve, um de Faro, um de Chaves, um de sei de onde, e falas, e depois o jogo, e depois analisas, e depois acaba, e depois regressas. Tudo isto é um ritual, pá, que faz... que é, a importância é tão grande para as nossas vidas, que por isso é que há 4 anos fazemos o Sporting 160, por isso é que há projetos como uma revista, como o Leonino, como os blogs que as pessoas escrevem, como as ações que as pessoas têm nos Twitters e escrevem, como as idas aos estádios, como ir comprar bilhetes e estar em filas para não sei quantas horas para comprar, e portanto tudo isso é absolutamente fundamental, por isso é que eu disse no início, isto não é uma opinião, futebol sem adeptos não existe, não é um facto, não faz sentido e nunca iria ser o que é hoje se não tivéssemos adeptos no estádio. E por isso, e dizer só por isso, dos adeptos e dizer aos estádios, nós demoramos tanto tempo que eu hoje tenho que dizer aqui uma coisa que é a minha vida privada, eu hoje faço anos de casamento e portanto vou dizer aqui, vou dizer aqui em privado, em público, tenho que agradecer muito à minha mulher porque há há pelo menos 18 de casado e mais 25 que já estamos juntos, que matura neste contexto de loucura do futebol, e portanto eu jurei que hoje dizia isto aqui publicamente com todos, porque realmente são as pessoas que sofrem muito, nos nossos familiares sofrem com as nossas ausências, e os filhos, e as mulheres, e as namoradas, e os pais, e os avós, e toda a gente, quem tem filhos sabe perfeitamente o que é difícil e o que é, e qual é toda a entourage que é preciso montar para se ver às vezes algum jogo, seja ele a qual for, e portanto, isto para dizer que é absolutamente impossível estar num campo de futebol a jogar e ouvir-se o som da bola a bater nas pernas do jogador e eles todos ali aos berros, pá, é impensável. Oh, Pedro, deixa-me aqui, achei curiosa a expressão do Sérgio Conceição, treinador do Porto, que usou, que dizia que o futebol é uma salada, não é? Ou seja, imagina uma salada. A salada sem os condimentos, portanto, sem o azeite, o vinagre, sem o sal, não sabe nada. E é exatamente o que se passa ao futebol atualmente sem o público. Pá, sabe pouco, sabe nada. Há pessoas que correm e pensam, pá, não sabe nada. Nós vemos aquilo porque temos que comer, porque estamos com fome, mas a verdade é que não nos sabe nada. E aquilo que o Pedro referiu, pois é que os estádios são enormes, não é? Claro. Os estádios, se não fosse preciso um público para o futebol, muito bem, fazia-se ali uma bancada ali, só duas tiras de filas, só para convidados, e jogava-se ali de novo. Não. Imagina-se agora o jogo do Rio Ave. Houve pessoas, há imagens na internet, que puseram escadas para estar acima do muro para ver o futebol. Portanto, isso demonstra a paixão pelas pessoas. João, e já agora, repara, está aqui o Pedro Figueiredo, e ele até, eu tenho aqui a mensagem dele, que ele até lançou aquela hashtag, a bancada virtual SCP, onde as pessoas... o ato de discutir tudo que está em torno do jogo de futebol, tudo isto, toda esta... Eu vou-vos dizer, ontem... até por causa desta questão de uma ideia que eu defendo aqui há muito tempo, que é quando pergunto, eu falei nisto ainda há dois ou três episódios atrás, ou quatro ou cinco programas, porque tivemos aqui os campeões, quando eu disse que o futebol, nós podemos olhar para o futebol como uma empresa e como uma empresa, não é? Assado, como uma empresa, como o Pingo Doce e o Jerónimo, e Jerónimo Martins ou o Soná. E eu disse, lembram-se que eu disse, mas ninguém vai para a rua puxar pelo Pingo Doce e hoje compro um Pingo Doce amanhã no Lidl. E essa é a grande diferença. E curiosamente, ontem, quando acabei à noite, mais uma vez, domingo à noite, nós temos corridas de Fórmula 1 ao domingo à noite e acabam ali por volta das 11 horas. E um dos colegas que corre connosco é portista, e um dos portistas que estava dizia: ah, olha, o Pita Costa ganhou as eleições com. E alguém dizia: ah, deve ter sido 90. Eu disse: eu não me acredito, desta vez eu acho que ele vai ganhar com muito menos, e não sei mais. E foi 68 ou 69, logo aí foi. E eu estava aqui, cheguei à televisão e comecei a fazer um zapping e parei no Porto Canal para ver só 2 ou 3 minutos. E achei piada duas coisas que eles disseram. Uma, a dizer que tiveram uma grande participação, 9 mil pessoas, e eu pensava, 9 mil pessoas fazem o Sporting uma assembleia. Depois alguém disse no Twitter, com muita piada, 9 mil, fazemos nós uma assembleia geral para discutir se os calções são brancos ou pretos, e as meias e não sei o que mais, pronto. E eu pensava, pronto, ok, está bem, é uma realidade diferente para eles, foi uma das mais participadas, ok, eu percebo. Por um lado, é bom para nós esse lado que nós temos, por outro lado, eu também percebo o lado deles. Parecendo que não, pá, a coisa está tão bem que aquilo era sempre eleger o Pita Costa, para eles estava tudo bem. Mas depois estava lá uma senhora, que eu não faço a mínima ideia quem é, e só ouvia-se um bocadinho, e ela a dizer exatamente isso da questão dos adeptos, da importância de um clube que é uma empresa, mas que é uma empresa completamente especial, porque tem esta característica que não tem clientes. Porque nós só uma vez é que tivemos um presidente que achava que tínhamos clientes, que era o Soares Franco. Não, tem adeptos, e adeptos não são clientes, são muito mais que clientes, também são clientes, mas são muito mais clientes, e a paixão é muito superior às vezes do que é o fator económico e do que é o racional, obviamente. Meninos, já vai mais de uma hora do programa. João, peço-te a ti as tuas notas finais. As notas finais vão para a reunião que houve hoje, os presidentes da Liga, que eu não entendo como é que o presidente do Sporting não está presente. Não consigo perceber isso. É deixar realmente, podes enviar um vogal, podes enviar quem quiseres, mas é uma reunião de presidentes da Liga e o presidente da Liga tem que estar presente numa reunião tão importante. Portanto, é conforme eu disse atrás. Mas isso já está confirmado? Já. Ou tens uma estratégia, ou segues a estratégia de outra pessoa. E neste caso, eu acho que é essencial o presidente do Sporting representar-se pessoalmente nestas reuniões, tendo em conta até as alterações que estavam previstas, e estava-se a discutir o futuro da Liga e o futuro do presidente da Liga. Portanto, isso é um dos aspectos. Outro dos aspectos que eu queria referir em relação ainda ao Sporting e ao que nós estamos a passar é a minha preocupação novamente com as modalidades, porque começa a ver realmente que o tempo está apertado, e muitas saídas, e poucas entradas, e muita confusão, e muita coisa que se vai sabendo, e muita coisa que, passa, que está a passar cá para fora, e portanto é aproveitar esta altura para dizer, organizem-se, porque o que tem segurado muito ainda esta direção foi ter a sorte de ter uma herança pesada muito boa da anterior direção, com que fez que fôssemos campeões europeus das modalidades e que lutássemos pelos títulos e conquistássemos alguns. Porque se o futebol não vai lá e se as modalidades vão ao charco, meus amigos, toda a gente sabe o que é que irá acontecer. Portanto, organizem-se, porque as modalidades têm sido, como Pedro referiu, aquilo que nos tem dado os títulos nos últimos anos, tirando, obviamente, taças de liga e taças de... Agora, campeonatos nacionais e títulos internacionais é as modalidades. E, portanto, queria ressalvar mais uma vez esse ponto importante, que é as modalidades. Não referindo as modalidades, o clube, o seu ecletismo, que é enorme, a par do Barcelona, as maiores da Europa, portanto, há que falar isto aqui. Não referindo as modalidades, o Sporting atual está há 18 anos sem ser campeão nacional de futebol, que é o que é o core do clube. Não é o core da empresa, é o core do clube, mas como empresa também é o core. E ressalvar, apesar de tudo o que se passa no Lille, o presidente do Lille teve uma entrevista muito boa, em que referiu, meus amigos, eu posso inventar o que quiser do marketing, o que quiser da publicidade, as apps e tudo, mas se o futebol não funcionar, o clube não evolui, os adeptos não vêm, e portanto o core é o futebol. E isso é muito importante, quem, alguém que sabe qual é a sua estratégia, é aposta no futebol para ter um futebol positivo e ganhador, só assim é que o clube evolui. Antes de pedir as tuas notas finais, Varela, deixar só aqui uma nota relativamente às modalidades, que acho que foi ontem que tivemos a notícia de que João Matos iria renovar o contrato, o que é uma ótima notícia, visto que é capitão do Sporting há já tanto tempo e que tanta falta nos faria se fosse embora. Pedro, agora sim, as tuas notas finais. Olha, o João já disse o que eu ia também referir, porque nós, como vocês sabem, não trocamos aqui as notas, é sempre uma surpresa para nós, até porque é muito melhor assim. As modalidades é muito bem referido, e portanto não vou repetir o que ele disse, está perfeito, é verdade, nós temos de ter algum cuidado. As modalidades são um ponto absolutamente fundamental da história do nosso clube, e portanto tratem-nas com a dignidade que elas merecem. Depois, tenho que dizer aqui uma coisa que nos últimos dias, desde que saiu a sentença de Alcochete, tem sido um dobrado de espinha absolutamente nojento na comunicação social. Eu ainda estou à espera que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro... Eu já fui três ou quatro vezes à varanda a pensar que eram foguetes, e eu já queria mandar foguetes a esta hora, mas não, que era cada dobrado de espinha, que eu acho que aquilo era uma coisa assustadora. Tenho visto coisas inacreditáveis, além do mais, como a coisa não foi como eles estariam à espera, muitos deles conseguem subverter toda a temática e, portanto, estão a juntar com assuntos que não fazem nada sentido para tentarem ter alguma razão e, portanto, o mandante, tirando duas ou três artistas que esses perderam o pio, o Otávio Ribeiro, por exemplo. Desapareceram. Mas há aquele Carlos, não sei das quantas, aquele que é assim, uma figura medonha na CMTV, que eu vi no outro dia um vídeo no Twitter, que era assustador. Enfim, há depois o Ribeiro Cristóvão, que eu já disse aqui, tenho uma pena de que o Ribeiro Cristóvão continue a fazer aquelas figuras, porque era uma figura que eu tinha aqui no meu imaginário de criança, uma coisa, ainda por cima sportinguista, e que fazia, que são aquelas figuras que fazem parte e que não souberam envelhecer e que não sabem, enfim, tenho lido coisas, e portanto, correndo-lhes tudo tão mal que está a ser usado, enfim, que não podia deixar de falar dessa nota. Carlos Seixas, Pedro, estavam a dizer aqui nos comentários. Não, é aquele Carlos, não, é um velho, é o Barbosa, eu acho que é o Barbosa, agora não me recordo. Eu acho que foi esse, e, enfim, mas pronto, são uma série de pessoas que obviamente, foi um que até disse que era que a justiça se lixe e depois voltou atrás e disse, quer dizer, não é, tá, funcionou, mas para mim não, portanto, aquelas coisas que se dizem na televisão, alguns deles têm tido algumas opiniões com medo dos potenciais processos que estão a aparecer. Nota-se perfeitamente que mudaram ali as suas opiniões, estão ali agora ali com um pontinho é o Carlos Barbosa da Cruz, bem parecido. Com paninhos quentes à pera e tal, e não sei o quê, pá, aquelas coisas assim do género. E depois, portanto, essa era uma outra nota que parece-me importante, tantas modalidades. Esta questão da sentença e que arrumou com uma série de assuntos que muita gente, se calhar, não queria, não achava que iria terminar desta forma. E depois uma pequena nota, estas coisas... acham sempre que eu estou a fazer críticas e que estamos sempre a querer, por alguma forma, pois, como se nós quiséssemos, tivéssemos uma agenda escondida com isto, porque estamos a fazer uma crítica. O Jornal do Sporting... Vamos lá de 2021. Exatamente. O Jornal do Sporting, para mim, é uma coisa... Que eu aprecio bastante, não só pela importância que tem na história do clube, na história do Sporting, não só por ser do mais antigo jornal, boletim, semanário, como queiram chamar, que nasceu, que já teve várias, ali uma metamorfose do jornal, já passou por várias fases, e tem uma importância muito grande. Eu percebi, obviamente, quando a questão do Covid passou a quinzenal, com tudo aquilo que nós sabemos, e a questão também do layoff, e era até ao final do mês passado, ia ser decidido se continuava. Entretanto, veio a notícia, aliás, no dia, já estávamos em junho e ainda não havia notícias, mas depois o Sporting lançou a dizer que ia manter o jornal em modo quinzenal até ao final de agosto. Eu fico muito triste e acho que, às vezes... Não sei, eu tenho uma dificuldade em perceber como é que nós não produzimos mais conteúdo. Um clube de futebol como o Sporting, nem é de futebol, agora estava aqui a dizer de futebol, um clube como o Sporting é um clube riquíssimo com dezenas de vertentes que podem ser exploradas e faladas. Sabemos que não há tantos jogos das modalidades, mas que pode ser... jogadores, entrevistas, formação, modalidades, clube, tantas outras áreas, museu que têm estado a fazer, verdade seja dita, já puseram, havia muita coisa. E eu a mim custa-me um pouco, percebo que haja menos conteúdo, mas é por isso que a tal estratégia, o tal pensamento que se deve ter, procura-se conteúdo. Eu daqui já fiz esse elogio público, o João, quando quis ir procurar convidados, foi procurar, e nós não temos nem os meios, nem é meios financeiros, não temos os meios que têm um grande clube para chegar a quem quiser. Aliás, por exemplo, nós recentemente quisemos trazer aqui uma pessoa ligada ao Sporting, mas que neste momento está ligada ao Sporting, e o Sporting não permitiu, e nada contra, é o que é, as regras são essas, faz paciência, parte. Faz parte, não há aqui, nem foi amavelmente, declinaram, e as coisas são como são, portanto, e só para mostrar que nós não temos acesso sempre a estas coisas, mas há possibilidades de fazer conteúdo, e nós temos pessoas que escrevem muitíssimo bem. Não é escrever cartilhas, isso sabemos que existem em todos os clubes, e esta semana foi uma maravilha de cartilhas, então devido ao problema que houve em Seixal, meu Deus. Claro, havia muito conteúdo, e eu tenho muita pena, porque eu já disse isto várias vezes. Eu, quando faço alguma crítica a este nível, é uma crítica construtiva, não é uma crítica nem aos jornalistas do Jornal do Sporting, dos quais conheço alguns e que tenho o maior respeito pelo trabalho que fazem, não me interpretem mal, tem sempre a ver mais de um plano mais estratégico e de um plano até editorial ou de conteúdo, e acho que aí poderíamos fazer mais. E, portanto, fica esta a minha última nota, isto porque, e eu só faço isto porque eu tenho... Porque tenho um carinho mesmo especial pelo jornal, porque o jornal tem-me permitido conhecer pessoas, ainda há bocado estava aqui o Pedro Figueiredo, o Luís, a Maria, aqui há uma série de pessoas que se vão conhecendo, que fazem parte também da vida do clube. Pessoas que eu, como eu já defendi muitas vezes, que deviam de ser transversais a quaisquer direções. Acho que o jornal, eu percebo que aqui era um assunto que daria para falar com outras pessoas, mas a questão de como se pode ver o jornal se como um meio de comunicação propagandística versus um meio de comunicação informacional, mas que fizesse sentido ser transversal a diferentes direções. Enfim, se há outsourcing, se não é, por exemplo, eu acho que uma... a questão de se ter passado para dentro do Sporting, assim como a Sporting TV, que também supostamente estava um projeto para se trazer a Sporting TV para dentro da Alvalade, e tudo isso faz todo sentido, e portanto levava aqui outras coisas, como o Pedro está agora aqui a dizer, o museu, que é o maior repositório de memórias do clube. Portanto, havia aqui muita coisa que eu acho que fazia sentido e que teria interesse, porque eu não acredito que os Sportingistas, e há pouco, quando há bocado falamos dos 9 mil que votaram no Porto, mas os Sportingistas são, para o bem e para o mal, são das pessoas talvez que mais devoram, se calhar, eu não tenho este dado para dizer, mas que devoram informação sobre o clube, que adoram, e que não querem só ler relatórios e contas, como é óbvio, querem ler coisas que também estão relacionadas com o clube, coisas que muitas vezes não sabemos, coisas que já sabemos, mas gostamos de ver contadas de outra forma. Pá, havia milhares de coisas que podiam ser feitas, e portanto fica aqui a minha nota. Tenho pena que continue como quinzenal, faço votos para que continue que volte com conteúdos agradáveis, mas fica essa a minha nota. Me parece importante. Mariana, só uma nota que me esqueci. Não, mais antigo. Diz, João, diz. É muito rápido, para terminarmos, estamos mesmo a acabar, que foi a prova esta semana que o Sporting, o seu antepresidente, o homem Bruno Carvalho, sofreu o maior ataque que eu vi da comunicação social, e não só, o ataque mais vil que eu vi, porque esta semana tivemos exatamente a prova disso, quando aconteceu algo lamentável num clube, no nosso rival, em que a comunicação social tentou esconder ao máximo, em que o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, nem sequer comentaram, e que tentaram escamotear a comunicação social, tudo o que se passou, e nem sequer falaram de autores morais, nem algo parecido. Portanto, aqui é a diferença, e esta semana serviu para provar isso, é que o Sporting, os seus adeptos, a sua direção, o seu antepresidente, foi alvo do maior ataque que eu vi de ódio por parte, sim, da comunicação social, e se havia dúvidas disso, e muita gente ainda estava com os olhos tapados sobre isso, essa semana confirmou isso. Comprovou, claro. E a verdade é que diz-se que a comunicação social é o quarto poder, e isto está mais do que provado, que neste momento é provavelmente o segundo, já nem digo o quarto, já digo o segundo. Meninos, foi um gosto falar com vocês outra vez ao longo deste programa. Para a semana, cá estaremos outra vez para comentar o jogo com o Paços de Ferreira, para comentar também a atualidade do Sporting. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Protejam-se e uma boa semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Vamos agitar as bandeiras! As bandeiras! Yeah.